quando eu era menor, eu gostava de uma novinha. Eu pobre, feio e melento pra ganhar seu coração. Comprava presente, tirava de onde não tinha. Mas agora eu tô bonito, com o bolso cheio. E ela tapa na minha molezinha, molezinha. Pra compensar o que eu sofri na pica, dá uma sentadinha, molezinha, molezinha. Pra compensar o que eu sofri na pica, dá uma sentadinha, molezinha, molezinha. Molezinha, né, meu patrão? Molezinha, né? Molezinha, molezinha, molezinha. Todas as meninas dão uma sentadinha, molezinha, molezinha, molezinha. Todas as meninas dão uma sentadinha. Quando eu era menor, eu gostava de uma novinha. Eu pobre, feio e melento pra ganhar seu coração. Comprava presente, tirava de onde não tinha. Mas agora eu tô bonito, com o bolso cheio. E ela tapa na minha molezinha, molezinha. Pra compensar o que eu sofri na pica, dá uma sentadinha, molezinha, molezinha. Pra compensar o que eu sofri na pica, dá uma sentadinha, molezinha, molezinha. Molezinha, né, meu patrão? Molezinha, né?